Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. Aqui é o Dash. E nessa playlist vamos voltar a mais uma série de playlists que o pessoal gosta, que são as Insert Songs de Animes, agora parte 3. Só lembrando, as Insert Songs são aquelas músicas que tocam dentro do anime, mas que não são músicas de opening nem músicas de ending, tá? Então em algum momento ela vai tocar. Bom, mas abrindo essa playlist, vocês estão escutando aí de fundo, começou essa playlist tocando uma música chamada Nutrient, da No Name, de um anime que é questionável, mas eu gosto, mas ainda assim é questionável, que é o Haito Genso no Gringar. Já viu o Gringar, Odesh? Não, nem sei do que é, ia perguntar agora pra você. O Gringar, ele é assim, ó, ele é um anime, em primeiro ponto, ele é isekai. Segundo ponto, ele tem elementos de RPG, como se você estivesse dentro de um jogo RPG. Então imagina a situação, você é um cara que é invocado dentro desse mundo, do nada, você não sabe o que aconteceu e você aparece. Você é um jovem adolescente e quando você entra nesse mundo, qual é o começo de todo jogo de RPG? Você tá no nível 1. E quando você tá no nível 1, é tudo mais difícil. Você pega as quests mais porcarias que tem, você não ganha nada, ganha uma miséria, e com esse pouca miséria que você tem, e você não consegue matar monstros fortes, você tem que se virar, né, com esse pouco dinheiro. Ou seja, você pega uma alimentação pobre, você pega roupas, equipamentos pobres, e vai tentando sobreviver à medida que seu nível vai aumentando. Então, o anime começa assim, com um grupo de garotos, e eles começam no nível 1, e aí eles vão chegando em quests, melhorando. Só que ele é questionável, ele é chato, o pessoal chegou, não gosta dele, porque ele tem muito narrativa interior, né, o cara questionando, estou assim, por quê? Poderia estar melhor? Então a gente vê muito isso. Então por isso ele é meio lento, meio devagar. Mas a proposta dele é assim mesmo. Desse jeito, explicando ponto a ponto, baseado numa light novel que deve ter cheio desse diálogo interior, né? E eu gosto da história, do jeito que ela é feita, da proposta como ela foi feita. E ela é cheia de músicas excelentes. Nossa, esse é um anime cheio de música muito boa, que vale a pena ver e escutar. Então fique aí escutando de fundo a Nutrient da No Name. Mas vamos começar a nossa playlist pra valer, o Dash. Então, eu trouxe aqui, pra começar a playlist, um anime que eu gosto muito e todo dia eu choro um pouquinho quando eu sei que ele não vai ter continuação. É mais porque o final dele deixa um cliffhanger gigantesco, que é o Painting Stocks with Great Bell. Que é um anime diferente, que o diferencial dele é que ele não se parece nada com o anime. Ele tem mais cara de um cartoon americano do que do anime. Quem assistiu já sabe. A história do anime é bem piradona, são duas anjas que são mandadas pra combater uns demônios aqui na Terra, e elas não são nada convencionais, assim. Uma delas adora comer doce, e a outra é pervertida e tá sempre com um cara diferente. E cada episódio a gente vai vendo a luta delas pra juntar pontos pra conseguir voltar pro céu, e quem gerencia elas é um padre sadomasoquista. Cara, esse anime é louco. Ele parece aqueles desenhos da Nickelodeon fora de contexto maluco, cara. Engraçado, mas é doido. Então, pra mim ele tá mais com uns animes do Cartoon atualmente do que da Nickelodeon, assim, pegar, sei lá, um Hora de Aventura, umas paradas assim, porque ele tem bem cara desses animes, desses desenhos americanos. Eu gosto mais, assim, dessa loucura, cara, as armas que elas pegam, nossa, não faz sentido. E essa música que eu escolhi é a This City Rock, ela toca em um dos episódios, que é basicamente um clipe, porque esse anime, como alguns outros, ele, na verdade, um episódio são dois, que eles são episódios curtinhos de 10 minutinhos cada. Aí um desses episódios é um clipe de música muito maneiro, e toca essa música, por isso que eu escolhi ela como um insert song, que eu até achei que ia ser meio roubar aqui, mas o Sage falou que tá de boa, então escutem aí. próximo anime aqui é um anime que eu gosto. E um monte de gente gosta. O anime é o Yuri on Ice. E a música que a gente vai tocar é o Shall Skate, feita pelo The Somatics. E primeiro, Yuri on Ice é um anime de patinação artística no gelo. Então, ele é muito bonito artisticamente. A história é muito boa. A apresentação do esporte é muito legal. E, cara, ele tem personagens muito marcantes também. Então, tudo nele é muito bom. Você só precisa gostar primeiro do esporte, gostar da parte de animação, toda a parte de conhecer um mundo novo, né, dessa área de esporte que a gente não conhece, e tem uma mente aberta também. Cara, aquele é muito bom. Nesse anime, o protagonista, o Yuri, né, que ele é bom, mas ele tem muita baixa estima, né, não tem muita confiança. E aí vem um famoso patinador russo, dá confiança no cara, fala assim: você é bom e eu tenho esse desafio, vou fazer você virar o campeão do mundo. Olha que legal. E a gente vai ver uma história muito bonita, com os romances também, crescendo, avançando. E essa música aqui, ela é uma música, para mim, que é muito marcante. Quando a gente fala de patinação artística no gelo, tem umas músicas, né, que você toca durante a apresentação. Esse aqui, esse anime é um anime que tá cheio de músicas. E eu escolhi essa aqui, a Shall Skate, que é uma música, pra mim, é muito marcante. Se escutar ela, lembra bastante. Essa é uma música que toca quando tem um patinador tailandês, o Pete, que ele tem uma inspiração de ter virado um patinador no gelo. Porque na infância dele, ele viu um filme tailandês chamado O Patinador e Eu. E ele tocava esta música. Então ele tá usando essa música aí, cara, de inspiração pra usar pra suas performances. Cara, aí é legal, é bonito. A música é bem curtinha, mas é muito boa e divertida. Então fique aí, né, com o Shall Skate do seu Matics, Insert Song do Yuri on Ice, tá? Escutem aí. What do you see from there? People sing, Royal Anthem, Your Majesty. A música que eu trouxe aqui também é de um anime de mecha, que é o meu gênero favorito, que ele tem mecha, posso falar que ele tem mecha, não é o foco principal dele, mas tem mecha, então eu posso colocar ele no gênero de mecha, que é o Guilty Crown, que é um anime que quando ele saiu eu não sabia nada dele. Ele me marcou porque foi um dos primeiros animes que eu vi junto com o lançamento do Japão, assim, eu baixando ele, porque foi quando eu comecei a morar sozinho, aí eu tipo, não tenho nada pra ver, deixa eu ver o que está saindo aqui, e foi quando eu entrei de cabeça nesse negócio de temporada, de toda temporada de anime, escolher uns animes pra assistir e tal, e tô nessa até hoje. E Gitch Crawl foi um desses, assim, foi ele e foi Mirai Nikki, salvo engano, foram os primeiros, assim, e que o primeiro episódio, assim, já meio que me marcou pra caramba, e tem a música, a Insert Song, que toca ali logo no primeiro episódio, quando o protagonista ativa o poder dele, digamos assim. O Gitch Crawl, pra quem não assistiu, é um anime de um mundo futurista, aparece uma organização terrorista lá, e o protagonista, ele acaba entrando pra ela meio que sem querer, porque ele tem o poder do Gitch Crawl, no caso, que ele pode tirar o coração das pessoas e materializar eles. Então, cada pessoa, o coração dela é uma coisa, e ele consegue materializar como uma arma, ou como alguma coisa de suporte, que, por exemplo, tem uma menina lá que ela é paraplégica, só que no coração dela ela não tem deficiência nenhuma, por isso o coração dela é uma arma de suporte pra ele, que é como se fosse tipo uns patins que permite ele voar. E de um outro é uma espada, de outras pessoas são armas, e tem efeitos variados. É um bom anime, recomendo, assim, talvez você fique meio bolado com o final, que nem eu fiquei assim, mas recomendo pra caramba. E a Insert Song é a BIOS, da Mika Kobayashi. Gitch Crawl, que pra mim ele é questionável, cara. Tem muitos altos e baixos. Altos e baixos que me irritam. Então, é complicado. Ele entra naquele limbo de animes que poderiam ser melhor? Poderia ser melhor, mas por enquanto ele tá naquela parte de vou dar uma nota baixa, mas poderia ser melhor. Um monte de gente não gosta do Gitch Crawl, um monte de gente gosta do Gitch Crawl. É estranho esse negócio. Mas tudo bem. Bom, então fiquei com a BIOS da Mika Kobayashi, tá? Escutem aí. Yeah. próximo anime aqui é um outro anime questionável também, cara. Pela questão de animação, pela questão do estúdio ter quase quebrado, lançado os últimos episódios meses depois. A história é outra coisa, né? Mas que tem um monte de música boa. Nossa. Estou falando do God Eater. E a música que a gente vai tocar é o No Way, da Ghost Oracle Drive. Pra quem não conhece o God Eater, ele é um anime feito pelo estúdio Photable. Ele é todinho em CG, então ele é meio diferentão do que a gente vai ver. Ele é um CG meio complicado. É tipo um cel shading que ele usa. É meio isso, né? É meio isso. Então você já fica meio assustado. Caramba, você tá acostumado com aquela animação um pouco mais tradicional, ou misturado com a animação tradicional, com CG ajudando. Photable tem muito isso. E a Photable fez um total CG. O que que fala o God Eater? Fala que no futuro tem uma misteriosa vinda de monstros. Monstros chamado Aragami, que estão matando um monte de seres humanos por aí. O único jeito de você derrotar esses monstros, os Aragamis, é você usando armas. Armas que são baseadas nas células dos Aragami. Essas armas são chamadas God Arcs. E quem é especialista em matar os Aragamis são os God Eaters. God Eaters, que são pessoas que têm uma espécie de modificação, uma afinidade com essas armas, né? E eles, por isso eles conseguem matar esses monstros usando habilidades das armas, né? Na verdade, são dois tipos, né, de armas. Tem as que são cortantes e tem as que dão tiros. E tem um protagonista. O protagonista que ele tem um tipo único de arma, que é uma arma híbrida. Que ela se modifica para corte e ela também se modifica dando tiros, né? Então ele vira uma espécie de personagem-chave. E a gente vê toda essa história, né? Com seus personagens, os membros aí, né? Os God Eaters matando esses monstros e tentando ver até onde eles conseguem cumprir sua missão. E vai apresentando outros desafios de mais monstros, outros personagens com mais problemas, etc. Então, é um anime muito interessante. Eu gosto da história, eu gosto da condução dela, embora o CG ainda não é dos melhores. E como eu falei, teve muitos problemas, Photable gastando muito dinheiro, só conseguiu fazer os últimos episódios meses depois que acabou a temporada. Isso que eu ia perguntar, é porque, assim, eu assisti todos os episódios que saíram na temporada, aí eu queria ver o final, aí não tinha o final, e então saiu depois e tal. Depois eu nem procurei, porque, tipo, como era um anime meio que qualquer coisa, eu falei, tanto faz. É que assim, ó, lá pro episódio 9, episódio 9 acabou lá pra setembro de 2015, e o episódio 10 voltou lá pra março de 2016. Nossa senhora. Você entende? Então os 4 últimos episódios passaram 6 meses depois, né? Entendi. E vale a pena os últimos episódios? Fecha a história direitinho? É ok. É ok. Fazer o quê? É de boa. Eu, na verdade, eu vi tudo numa ducha só, né? Então... não vi na época, vi bem depois. Mas a música é muito boa também. Como eu já disse, tem músicas muito boas do God Eater. Então fique aí com No Way, da Ghost Oracle Drive, insert song do God Eater, tá? Escutem aí. Wanted to help me. continuando aqui, como eu tinha dito na última música, que eu amo animes de mechas, eu trouxe aqui uma outra insert song de anime de mecha, que é do Aldonoa Zero. Aldonoa Zero, que é um anime que também entra na lista de poderia ser melhor, assim, que na segunda temporada ele dá uma desandada meio esquisita, assim. É estranho. Mas ele é um anime que tá no futuro, tá tendo uma guerra entre Marte e a Terra, e Marte tem uma tecnologia muito superior, porque eles conseguiram achar umas ruínas lá, e dessas ruínas eles extraíram conhecimento pra construir umas unidades muito poderosas, e a Terra tá no prejuízo, até que aparece o protagonista que, com pura habilidade, digamos assim, ele consegue enfrentar pau a pau essas unidades, e aí a guerra meio que começa a mudar de rumo e a gente fica sabendo que nem tudo é o que parece e tal. A música que eu escolhi é a Breath, da Mika Kobayashi também, que é uma insert song, assim, que daquelas que você, uou, meu Deus, esse anime tem potencial, quando toca ela assim você arrepia toda. Bom, então fique aí, né, escute a Breath da Mika Kobayashi, escute aí. Yeah. Próximo anime aqui é de um anime que eu gostei muito da animação. Estúdio de novo quase quebra também. O anime é o Fate Stay Night Unlimited Blade Works, da Ufotable. E a música aqui vai tocar o Last Stardust da Aimer. O Fate Stay Night é o jogo da Taipimon e ele teve suas adaptações em animes. O Fate Stay Night, pra quem não conhece, fala sempre de a Guerra do Cálice Sagrado, o Holy Grail, né? Pra você ter esse cálice sagrado, são 7 magos chamando cada um herói, e esses magos com seus heróis lutarão contra os magos com seus heróis também. E o último herói que sobrar, o último mago com o seu herói que sobrar, vai ter esse cálice sagrado. E com ele vai conseguir desejar o pedido. Tivemos já o primeiro anime do Estúdio Jin, que o foco era na Saber. Atualmente tá lançando filmes que o foco é na Sakura. É o Heaven's Feel. Mas esse aqui é um outro arco, com foco agora na Tosaka. Então, a história ela segue como o anime inicial, né, do Fate Stay Night, mas em um momento ela vai mudar a direção, porque é outra rota. Ela vai ter que seguir outra rota. A rota da Tosaka. E essa animação do Limited Blade Works, da Ufotable, tá excelente. Tá uma maravilha de animação, de qualidade. Como eu já falei, o foto vou gastar tanto dinheiro nessa animação de qualidade que um dia ela quebra. Essa daqui de novo. Meu Deus do céu, tô com medo da foto que um dia quebrar de verdade. Nossa, sim, a animação desse anime é uma sacanagem de tão boa que ela é. Eu gosto muito, muito mesmo, assim. Tem palavra pra definir. Aquele último episódio da primeira temporada lá, velho, daquela luta do protagonista e a Saber contra aqueles bichos lá metalizados. Caramba, é inacreditável aquilo. É fantástico, é demais. E ainda misturado com uma trilha sonora também, que é de outro nível, né? Cara, então fica muito bom vendo o anime desse jeito. Anime ótimo, na minha opinião. É um arco que eu gostei bastante, né? Até porque eu gosto mais da Tosaka. Mas então fique aí com essa fantástica trilha sonora que reflete o anime, o Last Stardust da Aimer. Insert song do Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Escute aí. Let's go. E agora, quebrando um pouquinho a parte dos mechas, tem um outro anime que eu adoro. É um anime de corrida de carro, só que não é uma corrida comum. Eles disputam drift, que é o Initial D, que fazia muito tempo que eu ouvia falar nele, mas eu nunca sentei pra assistir, nem nada do tipo, até que no ano passado, ano retrasado, eu falei, ah, deixa eu ver de qual é. E eu vi as duas primeiras temporadas que passaram dublados aqui no Brasil, e adorei. Ele tem várias insert songs, aberturas e encerramentos também bem famosas, que eu sou apaixonado. Choro até hoje, porque a banda, infelizmente, acabou, a Move, que era a que tocava as aberturas e os encerramentos. Mas tô feliz que eu consegui num show deles, então, antes da banda acabar, então tô feliz pra caramba. E o Initial D é um anime de esporte, digamos assim, com a premissa bem simples. O protagonista, ele é um cara bem de boa, ele não quer disputar nem nada, mas como ele é muito orgulhoso, acaba que ele tá sempre disputando. E eles disputam fazendo drift, no caso, é descer a montanha. Então tem quem descer a montanha mais rápido ganha, e o drift entra porque é uma técnica pra você conseguir fazer uma curva sem desacelerar muito. E é isso, o anime basicamente é isso, é ele que tava sendo treinado pelo pai dele pra fazer isso a vida toda, só que meio que sem saber. E você vai vendo ele cada vez virando um piloto melhor e disputando contra oponentes cada vez mais experientes e melhores. E a música que eu trouxe é a Deja Vu, que vocês já devem ter visto aí, provavelmente deve ter visto 1 milhão de memes diferentes, que é a música mais famosa deles, do anime praticamente, porque ela tá sempre, você vai pegar um meme de alguém derrapando, você vai ouvir essa música, quase sempre. Se não é ela, 90% de chance de ser ela. Então, escutem aí, Deja Vu, que é do Dave Rogers. Escutem aí. Yeah! déjà vu. I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu. I've just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Próximo anime, um anime fantástico. Foi eleito o melhor anime do ano ali pelo público da Crunchyroll. Ele é muito lindo, emocionante, perigoso também. É o Made in Abyss. E vou pegar uma trilha sonora aqui de uma música muito boa chamada Underground River, do Kevin Peckin com o Haj Hamaya. Dá pra escolher um monte de músicas de Made in Abyss. Certo song, tem uma outra ali que é fantástica. Mas eu escolhi essa aqui que eu acho, eu gosto também dessa música. Made in Abyss, pra quem não conhece, fala assim que tem uma ilha e que nessa ilha ela tem um gigantesco buraco. Um buraco muito grande. E as pessoas vão tentando explorar, né? Descendo por esse buraco. Tem uma cidade em volta, e a cidade cresceu em volta desse buraco, e as pessoas acabam virando exploradores, querendo descer esse buraco. Só que à medida que você vai descendo esse buraco, você vai entrando numa maldição. Então é perigoso você descer demais, porque você pode ser afetado por uma maldição. Mas as pessoas têm esse espírito explorador. Vão tentar ir vindo até onde dá, né? E nisso aqui tem a protagonista, uma garotinha. A garotinha que ela, a mãe dela sumiu no buraco. Ela tem esse espírito explorador, ela quer descer. Só que um dia parece que ela recebe uma mensagem misteriosa que veio da mãe. E a mãe dizendo assim: estou te esperando lá embaixo. E aí ela decide com urgência descer esse buraco. E nessa missão ela acaba encontrando um garotinho robótico. Os braços dele se esticam, né? Como um robô, com a parte metálica, etc. Os dois partem junto nessa missão, descendo, explorando esse buraco, vendo os perigos que estão ali, vendo os animais que existem por lá, vendo a natureza que tem lá embaixo, encontrando outros exploradores, encontrando mistérios, né? Então é uma mistura de muitas coisas. O seu suspense, a sua emoção, drama que tem ali, os perigos que vão sendo encontrados, misturado a uma ótima animação, personagens muito cativantes, bem construídos, os seus problemas, e uma fantástica trilha sonora. Uma trilha sonora que é muito cativante. Desde coisas de perigo até coisas de emoção, de sentimentos. Essa música é muito bonita também. Assim como eu já disse, tem outras músicas muito bonitas também. Essa aqui é uma que eu gosto bastante, né? Então vamos tocar essa aqui, né? Que eu gosto bastante. A Underground River, do Kevin Penkin, com o Raj Hamaya. Insert song do Made in Abyss, tá? Escutem aí. Calling to me, luring me down. Though I know Esse anime que eu vou indicar agora no Insert Song, ele é meio controverso, porque, tipo, eu gostei muito da primeira temporada dele. A segunda temporada foi meio... eu não entendi o que que rolou, qual foi a ideia do estúdio, por que que o estúdio fez do jeito que fez, mas a segunda temporada, eles foi, tipo, foi... Eles nem tentaram, assim, podia falar, eles tentaram correr pra fazer, reduzir o... pra adaptar todo aquele arco do mangá, mas não, tipo assim, não tava nem corrido, o negócio tava só sem sentido, eles só jogaram várias informações, muita coisa nada a ver com nada, e você tinha que ler na internet pra tentar entender o que tava acontecendo, que é o Tokyo Ghoul. Não vi, então tô feliz assim. Assim, a primeira temporada você consegue ver de boa, seja assim, é bem tranquilo. Aí a segunda temporada, tipo, é muito aleatória. Tipo, parece que eles foram fazendo Duri Duri T e foram adaptando aleatoriamente vários capítulos do mangá, assim, e adaptava os capítulos sem dar contexto, sem dar informação, então ficava tudo muito subjetivo. Eu não sei porque que o estúdio fez isso. Mas eu não vim falar do Tokyo Ghoul, eu vim falar do Tokyo Ghoul Re, que é a continuação do anime, e que dessa vez a adaptação foi melhor. Eu não li o mangá, então, tipo, estudando a minha opinião inteiramente no anime. Vi algumas pessoas reclamando, falando que, na verdade, tava muito melhor no que no mangá, tem mais detalhe, tal, pá, e que a animação não tava tão boa. Eu, por mim, a animação está bem legal, assim, gostei bem da animação do anime, as cenas de luta estavam legais. E o que fala o Tokyo Ghoul Re? O Tokyo Ghoul Re é a continuação do Tokyo Ghoul, só que dessa vez o Kaneki, ele tá sem memória, ele encarnou como... É uma personalidade, uma persona nele diferente, que é o Akise, que é o investigador Ghoul. E ele passa 2 anos depois do anime normal, e ele, como investigador Ghoul, ele caça outros Ghouls, e ele faz parte de uma divisão nova, que são pessoas que fizeram cirurgia pra ter quinces, que são as armas que os Ghoul usam. E ele lidera essa tropa de elite, digamos assim, pra caçar Ghouls e tal. E você vai acompanhando o passado dele meio que voltando à tona, e ele não querendo voltar pro passado, todo esse dilema dele, que é bem interessante, é bem legal, assim, a ideia. E esse insert song toca no episódio 4, que é quando eles estão se disfarçando pra meio que entrar num leilão de ghouls e de humanos que eles fazem. É bem legal essa música e o contexto dela, que é I Won't Back Down, do Nefeveli. Essa música, assim, marcou bastante, assim, que eu tava meio lá no mercado da série e tocou essa música, uou, pode ser que tenha uma coisa interessante ali. E escutem aí, então. Próximo anime é um anime que é muito bom também. Nossa, eu adoro esse anime. Ele é fantástico. O mangá também é bom. O anime é o Mahoutsukai no Yome, né? Já viu Mahoutsukai no Yome, Vodesh? Então, eu vi os ovas. Não vi o anime até hoje. Os ovas estão no meio de alguma coisa, cara. A gente não entende. É melhor ver o anime desse aqui, no caso. Você vai entender direitinho o que tá acontecendo. Porque o que é o anime em si? Na história do Mahoutsukai no Yome, tem a protagonista, que é a Chise Hattori. A Chise Hattori, ela está num leilão. Leilão pra virar uma escrava, porque ela quer. Porque a vida dela é uma miséria. Por quê? Porque ela tem a capacidade de ver criaturas mágicas. E o sangue dela acaba sendo muito atrativo, né, pra essas criaturas mágicas. Por quê? Porque ela é considerada uma Slave Bag. Slave Bag é uma maga muito especial, porque ela consegue drenar a magia ao seu redor, né? Então ela absorve magia ao redor. E isso daí acaba sendo muito apreciado por criaturas mágicas e feiticeiros também, né? Querem usar ela como estudo também pra se alimentar, etc. A vida dela fica muito difícil, né? Então ela disse assim, quer saber? Eu vou virar uma escrava mesmo, por causa dessa minha habilidade, ela vai morrer mais jovem mesmo, então deixa a vida seguir assim, do jeito que ela quer, a tristeza. Só que vem um mago muito poderoso nesse leilão e decide comprar, né? Que é o Elias Ainsworth. Elias, ele é um humanoide. Por quê? Porque ele tem uma espécie de cabeça, um crânio de um animal, crânio de, sei lá, um animal com chifres, né? Mas ele, assim, apesar dessa aparência dele meio assustadora, ele é um cara meio que gentil até, né? Ele não é humano, então ele não entende algumas coisas dos humanos, mas ele quer aprender. E com a convivência com a Chise, ele tem esse lado suavizado, entende mais as emoções humanas, tem umas boas atitudes meio infantis, ele tem uns ciúmes com a da Chise, quando a Chise dá atenção mais pra outra, ele fica meio empurrado, meio fofo essa ideia. Mas a gente vem, então, introduzido todo um mundo de magia, com criaturas mágicas, dilemas morais, né, envolvendo criaturas mágicas, porque ele entende algumas coisas humanas, algumas emoções, e ela questiona, não, você não pode fazer isso é errado, não pode ser feito. Então a gente vê toda uma introdução, né, de elementos mágicos, com seus questionamentos, com suas criaturas, todo um conhecimento que se torna tudo muito especial, mágico, bonito. E este anime é cheio de músicas fantásticas. A música que eu vou tocar aqui, ela chama Liberoara, da Mio Sakamoto. E ela toca num momento muito especial, o episódio 3, final dele. Tem um dragão muito velho, que ele está pronto a morrer. A gente vê esta música sendo tocada nessa passagem dele morrendo, né? E a gente vê o sonho dele, né? Passando o sonho dele pra Chise, né? O sonho dela podendo voar. Olha que legal. Então é uma trilha sonora que combina muito, né? Naquele momento. É lindo, é fantástico. De um anime que é muito lindo e fantástico. Então fique aí com Liberoara, da Miyu Sakamoto. Insert song do Mahoutsukai no Yume, tá? Escutem aí. Rise and Pra fechar, eu trouxe aqui um dos animes, o meu anime favorito do ano passado, que é o Recreators. E o que é o Recreators? Recreators, falando sem spoiler, a premissa dele é simples. Imagina que no nosso mundo, pessoas com poderes de anime, jogos, mangás, protagonistas ou vilões, qualquer personagem de algum jogo que você goste muito, ele vem pro nosso mundo. Ou de algum anime, ou de algum mangá, ou de alguma light novel, não importa. De alguma mídia assim, diferente, o cara vem parar aqui, com pleno poderes. Essa é a premissa de Recreators. Não vou falar mais, mas não tomar spoiler se você não assistiu. E a minha insert song é a Layers, que ela toca nos momentos onde vai rolar aquelas lutas mais tensas, assim, e que você fica na ponta do sofá, assim, vibrando, assim, porque ela entra no, na hora certa. E é um anime sensacional, então eu acho que agrada todo mundo, porque o anime tem garota mágica, tem robô gigante, tem isekai também, tem de tudo ali. Tem de tudo um pouco ali, pra quem gosta de anime, assim. É um prato cheio, assim. Cara, legal pra caramba, ações maneiras pra caramba. É uma mistura de tudo, cara, que você imagina. Personagens de ficção misturados e interagindo. Um bom questionamento. E trilhas sonoras de ação fantásticas também. Porra. Pra dizer como eu sou fanboy, né, desse anime. Embora eu sei que tem gente que não gosta desse anime também, né? Mas eu gosto dele. Eu acho muito legal. Ficou bom demais. E de um estúdio que eu não conhecia nada dele, o estúdio Troika, cara. E eu gostei mais ainda dessa trilha sonora que é viciante. Eu não sei se você lembra, mas quando eu tava, a gente tava contando os minutos pra essa insert sair completa. Tava desesperado, que música é essa? Vamos caçar essa música. Aí saiu completa. Ah, eu já tenho essa completa agora. Ah, fantástico. E é muito bom pra terminar a playlist, que é de insert song, né? Então, gente, vamos terminar essa playlist aqui, né? Com essa playlist aqui de insert songs de animes a parte 3. Se você tem mais músicas de insert songs que você não ouviu tocando, então comenta, manda e-mail, dê sugestões também, que a gente vai fazer uma parte 4. A lista tá crescendo aqui, né, Odesh? Cara, ela cresceu demais agora. Rapaz do céu, nem prestei atenção nisso. Rapaz do céu, você tá preenchendo demais essa lista. É pra me chamar pra mais, é pra me chamar pra mais programa. Beleza, então. Antes pra gente fechar a playlist, tem algum jabá, Odesh, pra fazer? Então, se vocês quiserem me ouvir mais, vocês conseguem me ouvir ali no J-Wave, no J-Wavecast, no jwave.com.br. Só digitar aí na internet, você acha o nosso site, ou no qualquer agregador de podcast, você digita J-Wave, que você vai escutar o nosso podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Bom, então fique aí com Layers, da Aimee Blackschlager, insert song do Recreators. Valeu, galera, falou e tchau. Falou, galera, até a próxima e escutem aí. Escutem aí. I was younger, girl.